Ficheiro 5, página 47. A Millennium aceitara proporcionar um estágio a uma recém-graduada de um curso profissional de jornalismo, como favor a uma das amigas de Erika Berger. Não era caso único. Todos os anos a revista recebia vários estagiários. Miquel cumprimentava delicadamente a rapariga, mas não tardarem a perceber-se de que ela não tinha mais do que um muito vago interesse em jornalismo, para além de querer ser vista na televisão. E desconfiava ele do facto de ser bem trabalhar na Milênio. A rapariga não perdia uma oportunidade de estabelecer contacto físico com ele. Miquel fingia não se aperceber dos descarados avanços dela, o que só servia para a incitar a redobrar esforços. Com toda a franqueza, estava a tornar-se cansativo. Imagine-se, Miquel Blomqvist, vítima de assédio sexual no trabalho, exclamou Erika com uma gargalhada. Ricky, isto é uma maçada. Não quero ofender nem embaraçar a miúda, mas ela é tão subtil como uma égua no cio. Tremo só de pensar no que poderá fazer a seguir. Miquel, a rapariga tem 17 anos e as hormonas em polvorosa. Está apaixonada por ti e é demasiado nova para saber como expressar-se. Estás enganada. Sabe perfeitamente como expressar-se. Há qualquer coisa de retorcido no comportamento dela e começa a ficar irritada por eu não morder o anzol. Do que menos preciso é de uma nova vaga de rumores a dizer que sou um filho da mãe de um velho libidinoso que anda à procura de carne fresca. Ok, mas deixa-me ver se percebi bem o problema. Ela tocou-te à campainha ontem à noite? Foi só isso? Com uma garrafa de vinho. Disse que tinha estado numa festa em casa de uns amigos ali perto e quis convencer-me de que fora por puro acaso que dera por si no meu prédio. O que foi que lhe disseste? Não lhe abri a porta, evidentemente. Disse-lhe que tinha aparecido em má altura, que estava com uma amiga. E como reagiu ela a isso? Ficou chateada, mas foi-se embora. O que é que queres que faça? Tira-a de cima de mim. Estou a pensar em ter uma conversa muito séria com a fulana na segunda-feira. Ou ganha juízo ou corro com ela da redação. Erika pensou por um instante. Deixa-me falar com ela, disse por fim. A miúda anda à procura de um namorado, não de um amante. Não sei do que é que ela anda à procura, mas, Miquel, eu já passei pelo que ela está a passar. Deixa-me falar com ela. Como qualquer pessoa que tivesse visto televisão ou lido um jornal no decurso daquele ano, Nils Bjurman já ouvira falar de Miquel Blomqvist, mas não o reconheceu ali no Café Edon. E de todos os modos não fazia ideia de que pudesse haver uma ligação entre Lisbeth Salander e a Millennium. Além disso, estava demasiado absorto nos seus próprios pensamentos para dar atenção ao que o rodeava. Desde que recuperara da paralisia mental que o tolhera, não parava de descrever círculos à volta do mesmo problema. Lisbeth Salander tinha em seu poder um vídeo que gravara com uma câmara escondida e que mostrava o que ele fizera. Obrigaram-o a vê-lo. Não havia ali lugares para interpretações benevolentes. Se chegasse à agência de tutoria, ou, não o permitisse Deus, fosse parar às mãos dos mídia, seria o fim da sua carreira, da sua liberdade e da sua vida. Sabia qual era a pena para violação agravada, exploração de uma pessoa em situação de dependência, maus-tratos e maus-tratos agravados. Pelos seus cálculos, apanharia no mínimo 6 anos de prisão. Um procurador mais zeloso poderia até usar uma das partes do vídeo como base para uma acusação de tentativa de assassínio. Pouco faltara para ele asfixiar, quando na sua excitação lhe tapara a cara com uma almofada. Só lamentava não ter acabado o trabalho. Não aceitariam que ela estivera aquele tempo todo a fazer um jogo. Tinha-o provocado com aqueles olhinhos de menina, seduzira-o com um corpo que parecia de uma garota de 12 anos. Fora ela que o levara a violá-la. Nunca perceberiam que tudo aquilo não passara teatro. Ela tinha planeado. A primeira coisa que ia ter de fazer era apoderar-se do vídeo e e certificar-se de que não havia cópias. Era esse o cerne do problema. Não lhe restava a mínima dúvida de que uma cabra como Lisbeth Salander havia de ter feito numerosos inimigos ao longo dos anos. E aí ele, Niels Bührmann, tinha uma vantagem. Ao contrário de qualquer outra pessoa que tivesse tentado ou pudesse vir a tentar apanhá-la, tinha acesso a todos os registros médicos, aos relatórios da assistência social e às avaliações psiquiátricas. Era uma das poucas pessoas em toda a Suécia que lhe conhecia os segredos. O processo individual de que a agência lhe entregara uma cópia quando ele aceitara ser tutor da rapariga tinha umas míseras 15 páginas, que se limitavam a dar uma imagem da vida adulta dela e incluíam as avaliações feitas pelos psiquiatras nomeados pelo tribunal, a decisão judicial de colocá-la sob tutoria e um resumo dos saldos bancários do ano anterior. Tinha lido aquele processo vezes sem conta. Começara então a procurar sistematicamente informações sobre a vida de Lisbeth Salander. Como advogado, estava habituado a extrair informação dos registros das autoridades públicas. Como tutor dela, tinha a possibilidade de penetrar as camadas de confidencialidade que envolviam os registros médicos. Podia conseguir qualquer documento que quisesse relacionado com Lisbeth Salander. Mesmo assim, demorara meses a montar, pormenor a pormenor, um retrato da vida dela, desde os relatórios da escola primária aos relatórios das assistentes sociais, passando pelos relatórios da polícia e transcrições de decisões judiciais. Discutira o estado dela com o Dr. Jesper Lederman, o psiquiatra, que, quando Lisbeth fizera 18 anos, recomendara que fosse entregue a uma instituição. Lederman fizera-lhe um resumo do caso. Tinham sido todos muito prestáveis. Uma assistente social chegara a elogiá-lo por mostrar tanta determinação em conhecer todos os aspectos da vida de Lisbeth Salander. Descobriram uma autêntica mina de ouro de informações sob a forma de dois blocos de notas deixados a apanhar pó dentro de uma caixa no arquivo da agência de tutoria. Tinham pertencido ao seu antecessor, o advogado Holger Palmgren, que aparentemente acabara por conhecer Lisbeth Salander tão bem ou melhor do que ninguém. Palmgren tinha conscienciosa e pontualmente apresentado o seu relatório à agência ano após ano. E Bührmann supunha que muito provavelmente Lisbeth não sabia que também tomara meticulosas notas para si mesmo. Estes apontamentos tinham ido parar à agência de tutoria, onde tudo indicava ninguém os tinha lido, desde que ele sofrera um AVC, havia 2 anos. Tinha os originais e não havia registro de ter sido feita qualquer cópia. Perfeito. O retrato que Palmgren fazia de Lisbeth Salander era completamente diferente do que podia ser deduzido do relatório da agência. Bührmann pudera seguir o laborioso trajeto de uma adolescente rebelde que se transformara em jovem adulta e conseguira um emprego na Milton Security. Um emprego que ficara a dever à interferência pessoal de Palmgren. Ficara também a saber, por aquelas notas, que Lisbeth não era de modo algum uma atrasada mental que fazia fotocópias e café. Pelo contrário, tinha um trabalho a sério, fazendo investigação por conta de Dragan Armansky, diretor executivo da Milton. Palmgren e Armansky conheciam-se, obviamente, bem e de longe em longe trocavam informações sobre a sua protegida. Lisbeth Salander parecia ter tido apenas 2 amigos em toda a sua vida, e ambos a consideravam como sua protegida. Palmgren tinha, entretanto, saído de cena. Armansky continuava presente e podia revelar-se uma ameaça. Bührmann decidiu manter-se afastado dele. Os blocos de notas vinham explicar muita coisa. Bührmann compreendeu como conseguir a Lisbeth descobrir tanto a respeito dele. Continuava a não ser capaz de explicar, por mais que se esforçasse, como soubera ela da sua visita à clínica francesa. Mas muito do mistério que a rodeava tinha-se dissipado. Lisbeth ganhava a vida a escavar na vida de outras pessoas. Bjurman tomara imediatamente algumas precauções na sua própria investigação e decidira que, tendo Lisbeth acesso ao apartamento dele, não seria boa ideia conservar lá quaisquer papéis relacionados com o caso. Reunira toda a documentação e enchera uma caixa de cartão que levara para a sua cabana de verão, perto de Stallar Holmen, onde passava cada vez mais tempo em solitária ruminação. Quanto mais lia a respeito de Lisbeth Salander, mais se convencia que era uma doente mental. Estremeceu ao recordar como ela o algemara à cama. Tivera-o completamente à sua mercê naquele momento e não duvidava de que cumpriria a ameaça de matá-lo se ele lhe desse motivos para isso. Não tinha qualquer espécie de inibições sociais, concluía um dos relatórios. Pois bem, a conclusão dele ia ainda mais longe. Era uma doente, uma assassina, uma psicopata, uma louca perigosa, uma granada perdida, uma puta. Os blocos de notas de Palmgren tinham-lhe proporcionado a última chave. Em diversas ocasiões, o seu antecessor registara, em estilo de diário, conversas muito pessoais que tivera com Lisbeth, o velho maluco. Em duas dessas conversas, usava a expressão quando todo o mal acontecera. Presumivelmente fora buscar as palavras diretamente a Lisbeth, mas não era claro a que acontecimento se referiam. Todo o mal, escrevera Bjurman numa folha de papel. Os anos com famílias de acolhimento? Algum ataque em especial? A explicação tinha de estar algures na documentação a que já tivera acesso. Pegara na avaliação psiquiátrica de Lisbeth Salander quando tinha 18 anos e lera de uma ponta à outra pela quinta ou sexta vez. Fora então que se apercebera de que havia forçosamente uma falha naquilo que sabia. Tinha excertos das observações dos professores da escola primária, uma declaração ajuramentada segundo a qual a mãe de Lisbeth nunca pudera cuidar dela. Relatórios de várias famílias de acolhimento durante os anos da adolescência. Alguma coisa provocara a loucura quando ela tinha 12 anos. E havia outras lacunas na biografia de Lisbeth Salander. Descobrira com enorme surpresa que havia uma irmã gêmea que não era mencionada no material que já conhecia. Meu Deus, são duas! Mas não conseguir encontrar qualquer referência ao que acontecera a essa irmã. Não se sabia quem era o pai e não havia qualquer explicação do motivo porque a mãe nunca pudera cuidar dela. Bjurman supusera que tinha adoecido e que fora o resultado disso que todo o processo começara, incluindo a passagem pela clínica de pedopsiquiatria. Agora, porém, tinha a certeza de que alguma coisa acontecera quando Lisbeth tinha 12 ou 13 anos. Todo o mal. Um trauma qualquer. Mas não havia nas notas de Palmgren qualquer indicação a respeito do que todo o mal pudesse ter sido. Na avaliação psiquiátrica encontrara finalmente referência a um anexo que faltava. O número de um relatório da polícia datado de 12 de março de 1991. Estava anotado à mão, na margem da cópia que obtivera no arquivo da assistência social. Pedira para ver o relatório e foi-lhe dito que estava classificado como secreto, por ordem de Sua Alteza Real, mas que podia apresentar o pedido ao serviço pertinente. Bjurman ficara espantado. O facto de um relatório policial referente a uma miúda de 12 anos ser considerado material classificado não tinha em si mesmo nada de surpreendente. Podia haver dúzias de razões para a proteção de privacidade. Mas ele era o tutor de Lisbeth Salander e tinha o direito de consultar qualquer documento que dissesse respeito à sua pupila. O que não compreendia era o porquê da necessidade de apresentar um requerimento ao governo para ter acesso ao relatório. Fizera o requerimento. Dois meses mais tarde, fora informado de que tinha sido indeferido. Que poderia haver num relatório policial, com quase 15 anos, a respeito de uma rapariga tão nova que fizesse dele um caso de defesa nacional? Que possível ameaça poderia representar para o governo sueco? Voltar aos apontamentos de Palmgren, numa tentativa de perceber o que teria sido aquela história de todo o mal. Mas não encontrara a mais pequena pista. O assunto fora com certeza discutido entre Palmgren e Lisbeth, mas nunca registado por escrito. A referência a todo o mal só aparecia quase no fim do segundo bloco de notas. Talvez Palmgren não tivesse tido tempo para anotar as suas próprias conclusões sobre aquela, aparentemente crucial, série de acontecimentos antes de ter a trombose. Palmgren fora curador de Lisbeth Salander desde que ela tinha 13 anos e seu tutor a partir do momento em que fizera 18, o que significava que entrara na história pouco depois de todo o mal ter acontecido e Lisbeth ter sido internada na clínica pedopsiquiátrica. O mais certo era ter sabido do que se tratava. Bjurman voltara ao arquivo da agência de tutoria, dessa vez para procurar a descrição pormenorizada da missão de Palmgren, tal como fora definida pela assistência social. À primeira vista, o documento era uma decepção, duas páginas de informação geral. A mãe de Lisbeth Salander não estava em condições de criar a filha. As duas irmãs tinham sido separadas. Camila Salander fora colocada através da assistência social numa família de acolhimento. Lisbeth Salander fora internada na clínica pedopsiquiátrica Sankt Stefan. Não tinha sido considerada qualquer alternativa. Porquê? Apenas uma frase enigmática. Considerando os acontecimentos de 3/12/91, os serviços de assistência social determinaram, seguia-se nova referência, ao relatório policial classificado como secreto, mas com um novo pormenor, o nome do polícia que o redigira. Bjurman ficara a olhar para aquele nome, estupefacto. Conhecia-o. Conhecia-o até muito bem. E aquela descoberta lançava uma nova luz sobre todo o caso. Mesmo assim, precisara de mais 2 meses para conseguir o relatório, recorrendo desta vez a métodos muito diferentes. O documento consistia de 47 páginas A4, mais cerca de uma dúzia de páginas, com notas acrescentadas ao longo de um período de 6 anos. E, finalmente, as fotografias. E o nome. Meu Deus, não é possível! Havia outra pessoa que tinha razões para odiar Lisbeth Salander tão intensamente como ele. Bjurman não estava sozinho. Tinha um aliado, o mais improvável aliado que poderia imaginar. Nils Bjurman foi arrancado ao seu devaneio por uma sombra que se projetou sobre a mesa do café Edon. Ergueu os olhos e viu um homem loiro, um gigante. Era a única palavra que servia para descrevê-lo. Encolheu-se instintivamente durante uma fração de segundos, antes de recuperar a compostura. Arqueou inquisitivamente uma sobrancelha. O homem que olhava para ele tinha mais de 2 metros de altura e era excepcionalmente bem constituído. Um adepto da musculação, sem dúvida. Bjurman não viu o mais pequeno vestígio de gordura ou de flacidez. Usava os cabelos loiros quase rapados dos lados e com uma curta e eriçada crista em cima. Tinha um rosto oval, estranhamente gentil, quase infantil. Os olhos azuis frios como gelo não eram, porém, nem remotamente gentis. Vestia um casaco de couro preto que lhe chegava quase aos joelhos, camisa azul, gravata e calças pretas. A última coisa em que Bjurman reparou foi nas mãos. Se todo ele era grande, as mãos eram enormes. Dr. Bjurman falava com um sotaque europeu que Bierman não conseguiu identificar, mas a voz era tão aguda que o advogado teve de reprimir um sorriso. Com um esforço, manteve a expressão neutra e assentiu com a cabeça. Recebemos a sua carta. Quem é você? Queria falar? O homem, das mãos enormes, já estava sentado em frente dele e interrompeu-o. É comigo que vai ter de falar. Diga-me o que quer. Bierman hesitou. Detestava de sobremaneira a ideia de pôr-se à mercê de um desconhecido. Mas era preciso. Recordou a si mesmo que não estava sozinho no seu ódio a Lisbeth Salander. Tratava-se de recrutar aliados. Falando em voz baixa, explicou o que queria.